Alguém apaixonado aqui em Cuiabá hoje? Alguém sofrendo de amor? Você que veio pra cá tentando esquecer aquela pessoa e ainda não conseguiu. Vou dar um conselho de amigo. Se fosse eu ligava pra essa pessoa agora, essa hora. Ligava, deixa de orgulho besta. Ligava e falava assim: amor, tô morrendo de saudade de você. Não é porque eu tô no show do Cristiano Araújo não, mas se você quiser a gente casa, a gente namora. Se nada der certo, a gente só beija na boca, gostoso mesmo, vira só um rolo. Mas fica comigo. Eu aceito ser apenas seu caso definido. Explica a nossa relação. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. Vai saber se um dia seremos nós. Nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. Apaixonado, soltando a voz, aê! Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Me queira, oh, oh, oh, oh, oh, oh. pra vida inteira. Se você quiser, a gente fica ou enrola. A gente fica ou enrola. Que eu mais quero é você me queira. Se você quiser, ou namora. A gente fica ou enrola. Que eu mais quero é que você me queira. Por um momento ou pra vida inteira.